E tudo que eu quero é ser santo, santo como tu. Tudo que eu quero é ser livre, livre pra te servir. De todas as coisas, de todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. É. De todas as coisas, eu quero estar no centro da tua vontade. Yeah! Aquele que começou a boa obra em minha vida, não, não, não. Aquele que começou a boa obra, não terminou. Aquele não, não.